Controle, boa tarde, Papa Romeo, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga. É um Romeo 44, tá com plano de voo para Serra Novembro, Juliette Delta. Tá com 3 a bordo, corrigindo, 4 a bordo. Codificado 0124 no transponder, estimado para pouso 30 minutos em Feira de Santana. Papa Romeo Lima Delta Lima, confirme o nível que vai, altitude. Romeo 44 vai manter 500 pés a GL, cara. Lima Delta Lima, mantenha-se em condições visuais, reporta livrando o STR. Vai reportar livrando CTR Delta Lima. Passaleiro 2263, nos fala 12, vou livrar direito 121 no décimo lote. Livrando a direita agora 12119 graus, boa. Carga, passaleiro 2230, livrou a direita na sua escuta. Azul 41144, livre acionamento, chame para o táxi, porta 103. Livro no 03, 41144. Passaria 2263, táxi via Alfa, Juliette, remota 104. Alfa, Juliette, remota 104, 2230. 26 autorizado, correção, trip 5627, está autorizado direto na Caju. Autorizado, 5627, graças. Mike Bravo uniforme, autorizado a decolagem pista no 7, vento no 30 graus, 08 nós. Mudança de frequência, o Lima Kilo X. Frequência livre, Lima Kilo X. Estabilizado no curso do localizador, 755. Gol na 755, torre 186. 186, boa. Torre Salvador, boa tarde, o 755 estabilizado, baixado e travado, visual 10. Gol no 755, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós, ajuste 1011. Livre pouso no 0, 755, vento. Mike Bravo uniforme, decola os 15, controle... 120 decimal 8. 208, Mac, para o uniforme, muito obrigado. Até a próxima de parte. Obrigado, igualmente. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Mike, Bravo de Fala, decolou na 7 mil pés, perfil da. Mike, Bravo uniforme, contato radar 180 da El. 180 da El, Mike Brown de Fox. Patrulha, você é a Mike Fox, passando pela da Barra. Serra Mike Fox, frequência livre. É, frequência livre, até a volta, cara. Salvador, o trip 5488. Trip 5488, oceano de identificação, direto Duna, descendo para 4000, ajuste 1-0-1. 5488. Voma na 6, 5-3-1, descendo de volta na 7. 1-4-4. O Gabriel 82, 2:50, alterna Galeão. Confirme pelo B. 8-2. Ok, ciente, táxi via Índia no ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 011, no bom voo, azul 4144. Via Índia, 18611, obrigado, até a próxima. Leão no gol, paciente da Luiz, livrou 240 para 160 no distrito. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, sem identificação, chegada Bonf, desce para nível de voo 050. Ficou, chegada bom, desce pro 050, o Romeu Negó. Salve, Salvador, boa tarde, na 7. Bruno 725, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette para 08, na 7. Salve Salvador, boa tarde, o 5729, cliente da WISP, na posição 1-1. Cliente AD 5729, formação em curso WISP, com fins aprovado nível 360, via Pêsulo 16. 1-4-4, boa tarde, ponto espera pronto. Voo 4-1-4-4, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2, 0-grau, 089. Ali decolamos 04144. Será primeira curva direita. Aerovia Amper Zulu 16. Transponder 5447. Controle 120-98-5729. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Chama na pronto. Confirmando o gol 9755, vai pro 08. Afirmo 08. 755. Frequência livre, Lima Delta Lima. Azul 4144, decola 21, controle 120, décimo 8. 1208, obrigado, boa tarde. Boa. Toda a rota fora e controlando a presença. Gente, cancelado ao Azul 921, Romeo Golf, descendo inicialmente até 4500, o ajuste é 1012, na proa da rotatória. Toda a rotatória, Romeo Golf. Controle azul 4144, boa tarde, passa 2000. Azul 4144, contato radar 380, saída da EL. Saída da EL 380, 4144, direto da EL. Cumprindo o perfil da saída, o azul 4144. Graças. No 3217, copia. 3217, com fins aprovado nível 360, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil saída da EOLE da Bridge com curva direita, transponder 5451 no controle 1208. Alô, Salvador, é o trip... Sou 3217 após Leda Boa Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Tá 3217, cotejamento correto, chame pronto. Confirmando então, Mil Pés é, Ilhéus, para patrulhamento Ilhéus, e só confirmando, o tempo de voo é 5 horas, é isso? Ok, tá copiado, autorizado acionamento, reporte para táxi, decolagem, Guardião 03. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 97, Guardião 03. Solo, trip 5219, tá aqui só isso. Trip 5219, confirme a hora do plano. Traz 1953, a possível coordenação do 200 e a saída prevista. Ok, vou coordenar o 200, confirme o destino. Conquista, vitória da conquista. Saída Arbor, pós direto, conquista. Árvore após o TCP. É, graças. Guardião 03, confirmando para o B02, não é isso? Confirme. É o 327, mas tem uma confirmação pela navegação nossa aqui, é 3110, é o 3110, né? É pelo plano aqui, eu tenho a Peugeot 16, porém vou checar aqui no meu outro sistema, aguarde só um momento. Guardião 03, autorizado ingresso decolagem, pista 17, vento no 40 graus, 08 nós. É, confirmando então, Ilhéus, meu pés, decola 17, curva direita no axé inicialmente, frequência do controle 120.8 e o código é padrão. Confirmo, Upper Zulu 16. Afirmo. Salvador, o Xenia 6314, puxa seu nome, está no certo. Xenia 6314, aguarde, será o número 2 na sequência. Aguarde. É, pessoas a bordo. Qual o número de pessoas a bordo? POB. 02, copiado. Afirma. 6314, inicia de imediato. Está iniciando 6314. Ok. Romeu Golf, desce para 1.500, ajuste na 012-2009. 1500, registrador 209, já tá visual com a 17, cara. Gente, porta na rotatória. Porta na rotatória, amigo. Guardião 03, decolada aos 27, controle 120, décima 8. É, só confirme, é, 1000 pés mesmo, prossegue, não é isso? A tempo. Ok, gente, bom voo. Hotel Salvador, ponto, boa tarde, Guardião 03, decolada 17, direção no corredor Chefe, acendendo para 1000 pés. Guardião 03, não tem assim condições visuais, corredor Axé, reporta, mantendo 1000 pés, o Guardião 03. Reporta, quando possível, o estimado para ingresso na terminal e o estimado para pouso. Certo. Controle, o Romeu Romeu 2 cruzou 4000, já avisou o 17 na prova rotatória. Azul 4144, chama Recife 13325, alterna 251. 3325, 251, obrigado. 35488, torre 198, decimal 6. 5488. Foi Salvador, 35488. Oh, 35488, tem autorizado pouso pistão 0, vento no 40 graus, 10 nós, ajuste 10 12. 5488. Taxi Xanier 6314 com 120 a bordo, alterna Salvador, 2:53. Confirme o PLB autonomia. 120 ao POB, 2:53 ao plano. Ok, o Sônia 6314, táxi via Fátima 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste agora no 0 no 2, bom voo. Ok, obrigado. No ponto de espera, chame a torre no 186. Índia, 186, obrigado. Controle, o Romeu, Romeu Gol, passou a rotatória, tá mantendo essa toda 17, tá? Na rotatória, chama Torres 86. Tá. Fora da final da 17. Papa Romeu, Romeu Golf, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 17, vento no 50 graus, 08 nós, ajuste 1012. Erratio, passará. Mike, Eco Delta, prossiga. 9 com 104 a bordo, 3:20, alterna Galeão. Via Pat 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0, 1 no 2, agora por favor. Pátio, Índia, ponto era da 10, vai chamar 2186 com 1012, eu sinto que está Eixo da 17 livre autorizado, pousamento no 40 graus, 08 nós. Pousa no 7, Romero Negócio. Ponte Espera pronto, boa tarde, 63, 14, Oxenê. 63, 14, uma boa tarde, autorizado, alinhado e manter a pista no 0. Tem no 0. Tripe 5488, no solo aos 32, a livrar direito no 21 no décimo 9. C488, boa tarde. Solo, Tripe 5488, livrado. Tripe 5488, em frente, quilo, pátio 3. Salvador, Papatango, Vitorino de Juliette, boa tarde, 107, 8. Papatango, Vitorino de Juliette, mantenha-se em condições visuais, 1.500, peça, porta Paripe. Vitorino de Juliette, condições visuais, porta na Paripe, com 453 na volta, Vitorino de Juliette. Solo Fox 33, estacionário de frequência. Qual o local de estacionamento? Aqui era o estado, gente. Oxenés 6314, pista livre autorizada, decolagem, vento no 30 graus, a luz mais. Decolagem, 6314. Espera, dá 1-0. Boa tarde, pausa rolagem do Airbus da Oxenés Pintura da Bianca, ali mantém pista no 0. Pausa do Airbus da Bianca, vai alinhar e manter o 5729. Controle, o guardião está passando para o farol da barra. Gente, frequência livre? Livre, até retorno. Alô, Salvador, boa tarde. 9755, autorização com 5360, 5 da 8. Informação em curso X-Ray, aguarde cópia, vamos 755. 755. 08. 08, obrigado. Juliette, Tango, Zulu. Contato radar 67 milhas, cidade de Salvador. Apoio de Mari para completar a chegada na Mari, reposta no ideal de descida. Apoio de Mari, reportar no ideal. Controle Oxenés 6314, de coluna, escuta 2000 pés, vai se cruzar. Oxenés 6314, contato radar 340, saída Momo, Flock. Momo, Flock, aguardando encostamento da senhorita, por gentileza, se der. Oxenés 6314, para o Juliette Tango Zulu, desce para 2000 pés, ajuste na 012. Objeto 5729, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 089. Decolagem, 0 graus. Salvador, boa tarde, está 3514, formação IFB. Está 3514, a senhora identificação está presente, voo ETAP, desce inicialmente até o nível de voo 090. Identificou? 090 na Prode, e tá. E o antigo? Gol na 925, desceu até 2.500 devido ao tráfego na sua posição de 12 horas, 6 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Gente, tem o mesmo notiquez, gol no 925. Novembro, confirme o estacionamento. Solo 35219. Já dispõe da nossa autorização? 37, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado. 0, curva direita, saída arbórea, após direto. Transponder 5474, controle 1208. Opa. 9, contato radar 360, saída da El. Saiu 360, 5219. O 98, o 5219. 5219, confirme nível. 200. 35219, cotejamento correto, chame pronto. Sim, vou chamar pronto. Como 755, copia. 5201 no pátio 3. 5201 no livre acionar, chame táxi. Chama pro táxi, 201. Vou no 755, copia. Copia. Vou no 755, com fim aprovado nível 360, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Bridge, com curva direita. Transponder 5471 no controle 1208. Autorizado para confins nível 360, conforme a Rádio Bandeirantes, Pêsulo 16. Perfil da EOLE da pós direto Bridge. Vamos decolar da 10, curva direita, 5471, transponder 1208, controle 1755. Vou no 755, cotejamento correto, chame pronto. 755. Eco Romeo November, copia. Eco Romeo November, Ilhéus 065, decola da pista 17, curva direita, restrito 1000 pés no corredor axé. Transponder 0263, controle 1208, torre 1186. Receptando o localizador, tem 10 à vista, gol 925. Torre 118, decimal 6. 18,6, 925. Através Paris, ingressando Cerrado, Vitorino de Juliette. Bota na rotatória, Vitorino de Juliette. Bota na rotatória, Vitorino de Juliette. Gente, é com o meu November, cotejamento correto. No pátio 5, chame a torre 186 para acionar, confirme pé, B. Petrolina, obrigado. Luna 395, livre LS, reporte estabilizado. O Eco Romeo 9 tá na escuta? Torre Salvador, Mike Eco Delta, tá ingressando na perna do vento da 17, pela direita. Gente, Mike Eco Delta, informe na final para pouso pista 17. Vento 130 graus 08, nós ajuste 1012. Mike Eco Delta. Torre Salvador, uma boa tarde. O gol 1925 estabilizado no ILS da 10. Tá a meia milha de cima. Gol no 925, uma boa tarde. Complete a aproximação, aguarde eixo da pista 10 livre. É o número 1 para pouso, vento 130 graus 89. Ajuste no 02, informe, temos aeronave Sikorsky helicóptero que vai aproximar para a cabeceira 17 agora, uma base pela direita, sem interferir com este aproximação da 10. É pouso pairado da mesma. Positivo, muito grato, ciente, na sua escuta, gol 925. Mike Eco Delta, prossiga para pouso pairado na cabeceira 17, reporte estabilizado para prosseguir o táxi para o